Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Estamos com as Conversas em Rede através da Rádio Nova em 100.2, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Hoje temos connosco o Sr. Padre Eduardo Pereira, da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus de Unianos. Passou uma semana em Oliveira do Hospital com cerca de 50 jovens da Missão País a quem prestou assistência espiritual. Aproveitamos esta oportunidade para conversar um pouco com o Padre Eduardo Pereira e da Congregação, que se encontra em muitos países do mundo. Obrigado por ter aceitado este meu convite, uma saudação especial para os nossos ouvintes. Padre Eduardo Pereira, vou-lhe colocar a primeira questão, e que é a seguinte. Sendo o padre da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus, de Unianos, como é que surge a dar formação espiritual aos jovens que estão ligados aos jesuítas? Esta questão, se calhar, é mais minha do que propriamente de quem nos... escuta, mas eu percebi, portanto, que ao gravar o programa com os jovens, que eles, pronto, e eu disse, bem, calei-me, não perguntei, mas disse, bem, é uma boa questão para colocar aqui ao padre. Pronto, então faz favor. De facto, sim, tem a ver também com a história deles, com quem os acompanhou. Eles tiveram praticamente quase todos relacionados com experiências nos colégios de jesuítas, uma boa parte deles, sobretudo estes que estão ligados à chefia da missão, portanto, que se disponibilizaram para trabalhar, para preparar todas as coisas para eles, o que é, de facto, muito. E tem a ver, sim, com essa experiência de acompanhamento que os próprios jesuítas fizeram com eles, e o trabalho está à vista, é ótimo, é fantástico, são gente excelente, muito boa, inspiradora até para mim, mesmo sendo padre, reconheço todo o mérito que eles pessoalmente têm. Surge também o convite para participar nesta missão, a propósito de ser esta a primeira, não aqui em Oliveira do Hospital, mas a propósito da Missão País, abriu-se uma nova missão noutra localidade, a partir destas primeiras boas experiências feitas com o incentivo dos jesuítas, sobretudo o padre Gonçalo, que provavelmente já conheceram, que estava com eles e a acompanhá-los, e que trouxe a Missão País para Coimbra, precisamente. É, portanto, a primeira razão de estar bastante ligados aos jesuítas aqui na Universidade de Coimbra tem a ver com isto. De ter sido à volta do centro universitário que eles têm na cidade, e de terem percebido o valor da Missão País e de terem procurado também construí-la aqui em Coimbra. Em Coimbra, porque é de onde vêm praticamente todos os universitários que temos cá durante esta semana, que tivemos cá durante esta semana. Outra razão é, efetivamente, o padre Gonçalo percebe muito bem que até o início da espiritualidade da Missão País não é, de facto, até nem jesuíta, nem de uniana. Começou com juventude muito ligada ao movimento de Schoenstatt, que por acaso não está presente em Coimbra, mas está noutras cidades do país, precisamente é até em Lisboa, e constituiu o grande núcleo duro que, ao longo de já de 10 anos, que tem a experiência Missão País e que se está a multiplicar, chegando já a milhares de jovens, cerca de 2.000, 1.500, e, portanto, sobretudo este ano, o que tem feito também pensar a estes, sobretudo ao Padre Gonçalo, que estava no CUM, no Centro Universitário Manuel da Nóbrega, lá em Coimbra, que não é, efetivamente, uma experiência constituída na espiritualidade dos jesuítas e numa espiritualidade inaciana, mas que por isso mesmo é que seria bom, havendo essa hipótese de outros participarem, outros assistentes com outros carismas, poder sê-lo. E por isso é que me endereçou o convite para acompanhar, já que se ia abrir uma segunda missão, ser um padre também de outra comunidade, diferente dos jesuítas, bastante até no caso até parecido, mas com outro carisma, com outro andamento, com outra experiência. Como estava por Coimbra, porque efetivamente estou a viver, fui ordenado há um ano e meio e portanto fui viver para lá, travámos conhecimento, eu e o padre Gonçalo, e até um princípio de amizade de que tenho muito gosto, e foi a partir daí que surgiu o convite e de facto chegámos a ver a bondade de aceitar este desafio, também para conhecer a experiência em si, porque já tinha ouvido falar no meu período de formação em Lisboa, porque em Lisboa já existe há mais de 10 anos, e por isso até foi com muito gosto que aceitei conhecer a experiência por dentro. E de facto, sim, tem sido ou seja, o nosso carisma pessoal, portanto, como padre, como frade deoniano, de facto, venho, sei lá, não propriamente acrescentar algo novo, até porque tudo já tem uma boa mecânica, princípios bem definidos, estruturas que até estão centralizadas, os temas, alguns formatos de oração, como o terço, missionário, a mãe peregrina, que são constituintes da espiritualidade de Schoenstatt, mas para o qual até é uma boa oportunidade para nós também interagirmos, percebermos e procurarmos até os jovens, aqueles que até estão, se calhar, um bocadinho mais, portanto, não faz parte do quotidiano deles, até o conhecimento, por exemplo, da mãe peregrina, do terço missionário, de algumas experiências como esta do porta a porta, de visitar pessoas. Lá está, não é o cotidiano deles, mesmo sendo jovens que até têm, que partilham da espiritualidade jesuíta e procuram vivê-la no seu dia-a-dia, em contexto universitário, efetivamente é sempre uma novidade também para eles e, portanto, o assistente, mesmo não sendo do movimento, de Schoenstatt, nem tão pouco jesuíta, acaba por tentar fazer a ponte entre tudo isto. E é com gosto, porque também é um desafio para mim, isto entusiasma-me imenso. E portanto é esta talvez a razão, assim, entre a razão prática de ter que efetivamente haver um assistente. Portanto, todas as missões têm de facto um assistente. No caso aqui até temos uma exceção, porque também pedi para vir um colega meu que está ainda em período de formação, já é diácono, será ordenado em breve, porque estamos a trabalhar juntos precisamente em Coimbra e também à procura de fazer desafios também à juventude e, portanto, a travar este conhecimento com os jovens de Coimbra também tem sido importante para nós e verificar que tipo de experiências é que tem havido, é que existe na cidade para eles, já que é uma cidade extremamente alargada quanto ao contexto universitário. É Coimbra e a universidade fazem um todo que permite que existam imensos jovens na cidade e que precisam de facto de propostas também para atrair aqueles que às vezes estão com dúvidas, quer para continuar a alimentar outros que já têm um percurso, como é o caso até no concreto de praticamente todos os chefes desta missão, nesta missão país aqui em Oliveira do Hospital. Muito bem, estou esclarecido. Sim, senhor, portanto a mim o problema era do carisma, mas está esclarecido. O padre disse que reside em Coimbra. Em Coimbra, portanto, quantas paróquias é que estão lá a assistir em Coimbra? Em Coimbra, a comunidade é constituída por quatro membros da nossa comunidade deoniana. Antigamente tinha uma outra função, como uma espécie de seminário menor, acompanhávamos jovens. Eu até, inclusive, fui acompanhado durante 3 anos, no meu período de secundário, lá na cidade de Coimbra. E depois prossegui com a formação, éramos muitos, eventualmente até já estou praticamente eu e mais 3 colegas, incluindo o diácono Jorge, que está aqui também comigo, de anos diferentes, mas sim, do mesmo percurso. A comunidade, nessa altura, portanto, há cerca de 2 anos, tinha já alguns lugares de culto à volta de Coimbra, a que havia assistência espiritual. Pertenciam a uma paróquia que, efetivamente, o parque não era deoniano, era Santa Cruz, à exceção da Reitoria de Cozelhas, portanto, que é um conjunto de 2 comunidades e que tem alguma autonomia. Essa sim já estava a nosso encargo, que é Cozelhas e o Planalto, com o bairro Lingote, do bairro da Rosa. E entretanto, agora com a nova realidade de ter terminado para aquela casa a função de seminário menor, portanto já não estamos a acolher precisamente os jovens, eles continuam nos lugares de origem, no Porto sobretudo e na Madeira, que é lá que continuamos com as estruturas de acompanhamento à juventude. Aqui em Coimbra procuramos então ter, se calhar, uma nova forma de relacionar-nos e então assumimos a paróquia de Nossa Senhora de Lourdes, que é a paróquia onde está situada a nossa casa, Celas, Montes Claros, naquela zona ali, muito perto do hospital, um dos hospitais da universidade. E, portanto, é no fundo, são essas agora duas zonas, Cozelhas e Nossa Senhora de Lourdes, que estão ao nosso encargo. E acabámos por voltar a propósito disso, voltámos a entregar aqueles outros lugares de culto, eram cerca de três, Monte Formoso, Loreto, o bairro de Brinca, que estavam ao nosso encargo e que acabámos por voltar a confiar à pastoral da paróquia, e que o tem feito, que voltou a assumir. Em contrapartida, assumimos de facto a paróquia Nosso Senhor Lourdes, e um de nós é o parco, não sou eu no concreto, mas sim, um de nós é parco. Eu tenho outras tarefas em casa. Pois, a paróquia Nosso Senhor Lourdes, eu já lá tenho ido e gosto de ir. Renovada, com uma comunidade que está a tentar iniciar uma nova fase de adaptação ao seu novo lugar de culto, também para resolver as suas próprias questões económicas, que é sempre uma... As questões práticas estão sempre presentes também junto das questões pastorais e, portanto, tem sido esse, assim, neste último ano, o trabalho a fazer-se ali na paróquia de Nosso Senhor Lourdes. Sim. Pronto, eu aproveito, disse que o bem é para expor em evidência. Eu aproveito para lhe dizer aquilo que nunca lhe disse. Aliás, foi a primeira vez que nos encontramos hoje. O parco é o Padre Feliz, não é? E pronto, e de facto... Ouça, nós vamos à missa, podemos ir aqui, podemos ir além. Uns locais vamos porque é um problema de horário. Outro vemos porque a igreja pode ser mais quente ou mais fria, outro porque se calhar um amigo ou uma família prefere ir ao outro lado, mas pronto, como o bem é para se evidenciar, eu vou também evidenciá-lo. Eu acho que vale a pena ir, de facto, ali às missas do Padre Feliz. Pronto, fazem a diferença, não vou dizer que as homilias nos outros lados não são boas, mas ali o Padre Feliz faz a diferença. Não há dúvida nenhuma que, portanto, para quem quiser crescer, é claro, poderá haver aqueles que não apreciam, mas quem quiser crescer vai ali e em pouco tempo, numa homilia, portanto, vem, de facto, vem, traz algo diferente. Vale a pena realmente fazer um esforço e passar por lá. Eu, pronto, quando passo por Coimbra e me há permitido, vou ali porque realmente gosto imenso. Tirado o sábado. O sábado estão lá os coteiros, fazem muito barulho, aquilo já é. Aí já é contra a minha maneira de ser. Mas pronto, isto foi apenas uma parte, realmente. Muito obrigado, até no sentido até de que às vezes é bom termos um feedback, uma espécie de quase de resposta sincera, também crítica, outras tantas vezes, quando tem que ser, para também sabermos por onde é que se pode caminhar, também termos um... É como presbíteros, como sacerdotes, efetivamente o nosso serviço para o povo também carece de que o povo... preste, dê sinais dos caminhos que quer fazer e do que de facto é importante para eles ouvir, como interpelação, como incentivo, como às vezes também como correção, como reorientação. E o que estava a dizer, olha, até terei a liberdade de partilhar com o Padre Feliz, será de facto também bom para ele, certamente. Certamente ficará um pouco mais feliz, não é? Ficará um pouco mais feliz. Sim, não, portanto... Não tem problemas quanto a isso. Felicidade é uma coisa que caminha com ele, mais não seja, até no nome, ele próprio diz e graceja com isso. Pronto, eu não disse que as outras são más, mas, portanto, ali faz a diferença. Vale a pena, vale a pena quem nos escuta, se estiver ali perto, ir lá, de facto, até durante a semana ou a domingo, porque realmente, pronto, faz a diferença. Eu penso que é exatamente isso. Diferença, ou portanto, não melhor, não pior, não propriamente de valor, mas de diferença, porque efetivamente, até como congregação, como temos também os nossos próprios desafios, ideais, maneiras de ver, leituras que se fazem, que têm a ver também com a forma de viver em comunidade, de ter algo, um carisma relacionado com este do amor, do coração, de um Jesus que ama, de um Jesus que é misericordioso. Isso que talvez seja, possa ser por aí que às vezes constitui algumas diferenças. Portanto, esta forma de relacionar está marcada por um carisma, por uma atitude, e acaba por se evidenciar na forma de agir, na forma de acompanhar as pessoas, na forma de partilhar com elas a exortação dominical. Claro que sim, claro que sim. Acho que sim, neste sentido de ser diferente, portanto, noutros sítios há outros carismas, há outras formações, e portanto são para pessoas também diferentes, e as pessoas, parece-me bem às vezes que as pessoas também, para além do seu cotidiano e que têm uma comunidade a que pertencem, e é bom criar este sentido de pertença, de construção comunitária, também que possam conhecer, porque não, outras formas de estar, até para ajudar a ficarem cada vez mais ilustradas, mais sabedoras da pluralidade que é a nossa Igreja. E que bem, que essa é a sua riqueza. Essa é a sua riqueza, definitivamente. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2 ou através da Rádio Bonova.com ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Conversamos com o Sr. Padre Eduardo Pereira, da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus de Unianos. Esteve uma semana em Oliveira do Hospital com cerca de 50 jovens de Missão País, a quem prestou assistência espiritual. Aproveitamos esta oportunidade para conversar um pouco com o Padre Eduardo, dessa congregação que se encontra em praticamente todos os continentes. Padre Eduardo, vou-lhe colocar mais uma questão e esta tem a ver com a sua congregação. Eu pouco sei acerca dela e os nossos ouvintes, não sei, também. Talvez estejam na mesma situação, embora seja uma congregação que me parece boa, que está em praticamente todos os continentes, que, me atrevo a dizer, quando as coisas são boas, dão muito sofrimento, e penso que esta congregação também nos seus princípios também teve muito sofrimento, talvez por ser boa. Olhe, fale-nos da sua congregação. Bem, assim, em traços muito gerais, até porque há sempre muitos pormenores e coisas interessantes, mas de facto num período breve de tempo. É uma congregação relacionada com o carisma, a força de viver de um sacerdote diocesano francês, um homem extremamente inteligente, portanto bem formado, que teve uma vocação também conquistada pela sua liberdade, já que até a nível familiar o pai de Leon Dion não via com bons olhos que ele se tornasse sacerdote. Mas de facto a bondade da família, nos seus valores, nos seus princípios, sobretudo da sua mãe, acabou por lhe dar, por um lado, esta relação com um Cristo amoroso, com um Jesus de misericórdia, um coração, um homem com coração, um Deus com coração, e portanto extremamente relacionado com a devoção ao coração de Jesus, desenvolveu esta capacidade de ver, de estar atento, não apenas no sentido religioso, mas também a uma construção humana, social, plural, para o qual ele considerava que a fé, que este saber-se amado, era fundamental para construir uma sociedade melhor, humana, mais humana. Portanto, uma das expressões que ele acabava por dizer era esta de levar o coração de Cristo para o coração do mundo, para ser o coração do mundo. E por isso, a sua ação, já ainda como sacerdote diocesano, acabado de formar, quando conquistou essa capacidade com a sua liberdade, com a sua maioridade, e que acabou por ajudar também o pai a reconciliar-se inclusivamente com o seu próprio caminho de fé, através também da ajuda do filho e do testemunho que o filho partilhava com eles, acabou por ser um sacerdote muito atento no contexto da Revolução Industrial, no norte da França, no Aisne, um departamento bem, bem, bem próximo já da Bélgica, onde os trabalhadores na cidade de São Quintino viviam de facto muito pobremente. Estamos ainda a falar na viragem do século XIX para o século XX, e portanto as condições eram terríveis, as condições de trabalho, até mesmo não existiam os movimentos de proteção dos trabalhadores, e ele foi de facto um pioneiro na tentativa de, exatamente, procurar promover entre os trabalhadores, entre os patrões, a melhor das relações, uma visão mais autêntica, mais humana, quer da própria economia, da necessidade do trabalho, de haver também ganhos, de haver aumento de bem para todos, e portanto procurou fazê-lo através da formação. Este foi sempre um dos pontos fortes do seu trabalho, ainda como o diocesano, junto dos trabalhadores, com patronatos, com assistência, com acompanhamento da juventude, com uma associação de leigos para colaborar, para estarem atentos, para desenvolver o seu olhar de atenção a estes mais frágeis, e também fazê-lo junto dos trabalhadores, portanto, procurando promover uma nova forma de relacionamento entre a visão de quem tem capital, de quem tem um... digamos, uma empresa, algo que quer gerar bem, que quer partilhar serviços, partilhar no sentido também de lucrar, obviamente, e para construir uma visão melhor da sociedade. E, de facto, esteve como pioneiro, por um lado, na aplicação da visão da Igreja para uma construção social, a doutrina social da Igreja, que está bem publicada, assim, agora no século XX, mas que na altura surgiu com o Papa Leão XIII, com um homem também com um outro contacto, um outro tato para perceber estes problemas, que eram os problemas daquele tempo, muito sérios, que tocavam a maioria da população e que estava também, na sua maioria, desacompanhada, até espiritualmente. Parece que o problema do sacerdócio já não é só de agora. Efetivamente, os números são de tal maneira grandes que é sempre o nosso maior propósito, como chegar às pessoas, como se fazer presente, como melhorar as suas condições, como promover, como lhes dar os critérios para elas próprias procurarem a promoção da sua vida, o melhor bem, a atenção ao outro. E, portanto, acabou por ficar daqui esta relação, o porquê é que ele fazia isto, e, de facto, baseado na sua própria experiência de ser amado por Deus e de querer manifestar isso aos outros, eles também amados por Deus, e, portanto, era preciso instrumentos humanos para fazer chegar essa boa notícia, e ele assumiu-se claramente como um deles, e acabou, por causa desta relação íntima que criava com Deus, procurar também conciliar tudo isso com uma vida espiritual de comunidade, de gente que partilhava a sua visão, e acabou por encontrar que esta era a melhor forma, criando uma congregação dedicada aos mais frágeis, às necessidades da Igreja, portanto também até da formação do próprio clero. Formação acaba sempre por ser um dos pontos fortes, uma atenção aos mais frágeis, levar à sociedade o coração de Cristo, este testemunho do amor de Deus, fazendo presente na ação, na maneira de agirmos, sempre inspirada pela própria reflexão dos agentes, ou seja, pela maneira como viviam, pela maneira como se relacionavam com Deus, portanto, a necessidade de haver também este traço de vida comunitária, vida fraterna, uma vida marcada pela contemplação deste Deus, da adoração, e depois também do movimento que fosse reparador da sociedade, que fosse formativo, que apresentasse crescimento para aqueles com quem contactavam, com quem contactávamos. E por isso é que a expansão da congregação também acabou por cedo se tornar evidente e irmos para lugar de missão, não sendo uma congregação propriamente, estritamente missionária, portanto, virada para a partida e a ida para os lugares mundialmente mais desfavorecidos, com ausência de sacerdotes, de agentes da fé, mas também nos lugares, por exemplo, em contexto da Europa, dos países até, se calhar, com mais algum desenvolvimento tecnológico, também cultural, sociocultural, fazer trabalho em todos estes lugares. Portanto, onde a Igreja precisaria de estar. E cedo fomos para o Brasil, para o Congo, onde de facto até tivemos, devido às perseguições, mártires, bem como o mesmo sucedeu na Espanha, onde de facto até somos conhecidos como padres reparadores, portanto muito ligados a esta ideia da intervenção social e espiritual junto da população. E depois em todos estes lugares onde íamos, em Portugal concretamente somos muito recentes e tem a ver também com esta partida para a missão, por causa do contexto do regime salazarista que impunha que todas as congregações estivessem não só no ultramar, mas também na metrópole. E daí que a província italiana, alguns frades da Itália do Norte, quando a Santa Sé lhes entregou a missionação da Zambésia, portanto em Moçambique, bem no centro de Moçambique, tiveram a necessidade de criar simultaneamente, não só em Moçambique, mas também em Portugal, no país que hoje somos. E foi assim que nasceu também aqui a nossa presença, sempre muito ligado às missões, concretamente, que era uma necessidade premente na época. E, portanto, apesar de nós sermos uma congregação missionária, este sempre foi também uma marca da nossa congregação, ainda com o Padre Deon, que acabou por falecer em 1925, portanto, presenciou esta viragem entre o século XIX e o século XX, e, de facto, sim, com muitas perseguições, concretamente até em França, no lugar onde era a sua origem, onde tinha uma paixão desmesurada pelo seu país, pelas condições do seu país, e, portanto, realmente, sim, também foi sofrido neste sentido de, às vezes, ser mal aceito, mal recebido na sua terra. Inclusivamente, hoje, ele tem o processo de beatificação completamente aprovado, mas de facto a sua beatificação viu-se impedida exatamente por causa desta luta que na altura os judeus, como sendo gente do capital, ele até que tinha um certo amor e paixão por este sentido do povo de Deus e de eles serem os nossos pais na fé e serem os precursores desta nova experiência, o lugar onde a palavra foi encarnando até Jesus Cristo e portanto indiscutivelmente um bem para nós. Mas, de facto, neste contexto social, era extremamente defensor dos mais frágeis. E, de facto, isso agora até lhe custa a má relação que a nossa visão atual, depois do século XX e de todas aquelas situações negras da nossa história, sobretudo no tratamento de povos semitas, os judeus e de outros que não eram os nossos, contextualmente até os alemães que o faziam, acabou por ser, se calhar, mal interpretada à luz. E com o Papa Bento XVI, também alemão, de facto, ele teve também a visão de não promover divisões nas relações também com o mundo judaico. E, portanto, a beatificação efetivamente ficou adiada. E aguardamos, não é? Também com a bondade de queremos construir uma comunidade humana melhor, temos que também ter em conta este aspecto e progredir também na compreensão de todas as coisas e da ação destes grandes homens. Pelo menos para a nossa congregação, ele surge como um modo de seguir Cristo, muito concreto, e de encarnar esta espiritualidade do coração de um Jesus que ama, que nos quer transformar a todos para sermos aqueles que somos, humanos, e, portanto, melhores, positivos, bondosos, acolhedores de todos, de toda a humanidade. Não me peças mais que aquilo que te dou. Não te posso dar o céu. Sabes bem demais o quanto me custou descobrir quem sou eu. Não esperes de mim saídas de mim. Não venho nos livros que lês. Eu sou mesmo assim, humano e pouco mais. Sou tudo o que vês. Oh, igual entre os iguais, entre o perdido e o achado. We'll be right back. sou quem tu quiseste, mas é sempre assim. Perdeste o tempo que estiveste a inventar outro em mim. Ei, quem foi que te roubou o céu? Quem assombrou as tuas fantasias? Quem foi que rasgou esse véu e te fez descer, te obrigou a ver a luz do dia? Não me pouco mais, nenhum príncipe encantado. Igual entre os iguais, entre o perdido e o achado. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2 ou através da radiobonova.com ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Conversamos com o Sr. Padre Eduardo Pereira da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus de Unianos. Esteve uma semana em Oliveira do Hospital com cerca de 50 jovens da Missão País a quem prestou assistência espiritual. Aproveitamos esta oportunidade para conversar um pouco com o Padre Eduardo Pereira e da sua congregação. Padre Eduardo Pereira, a sua congregação parece ter uma certa tendência para abrir seminários. Tem muitos seminaristas, tem poucos. Como é que é? Eu não me refiro só a Portugal, refiro-me ao mundo. Eu fico com a ideia que a vossa congregação tem uma certa tendência para ter seminários e para ter, portanto, tendo seminários, se precisa de seminários, é porque tem seminaristas. Sim, claro. Também em Portugal. Mas sim, pelo mundo todo acabou sempre por ser uma das nossas primeiras formas também de contactar com a população, permitir que a juventude, sobretudo, tivesse um contacto próximo, mais natural e, portanto, às vezes até em contexto escolar, promovermos já um acompanhamento religioso. Que na verdade está muito próximo, por exemplo, de outras experiências como fazem os jesuítas no acompanhamento que fazem ao colégio e que nós vemos os frutos, não é? E na agora o senhor estava claramente a partilhar isso da sua identificação com o carisma inaciano e que tem a ver com essa formação paralela, não paralela, mas de facto mais integradora, não só de conhecimentos no período de formação, que é habitual das crianças e da juventude, mas do enriquecimento e da relação de que todas essas coisas devem ter com o seu crescimento natural, a todos os níveis, e também a este a nível da fé. E, de facto, eu próprio passei pelo seminário e, portanto, foi esta, claramente, a experiência que tive. E, portanto, também falando na pessoa de quem recebe essa formação, para mim acabou por ser fundamental também para responder às minhas perguntas de fé, de ter já um contexto religioso tradicional, portanto simples, humilde, mas que com este acompanhamento me permitiu fazer uma nova descoberta, uma descoberta cada vez maior, e ainda me sinto muito a caminho, de tudo isto que é o contacto com Jesus, deste seu sentido para o mundo, desta sua mensagem, que realmente acaba por nos transformar. E olha, eu vi-me inclusivamente transformado num sacerdote, num frade, e portanto, coisa que não procurei, nem desejava quando era pequenino, portanto nem sequer foi um sonho, nem coisa do género. Foi mesmo de facto uma descoberta muito livre, e fruto também deste testemunho e desta possibilidade de contacto, que considero que os seminários nos permitiram, pelo menos enquanto foi possível, tem sido ainda, já um bocadinho diferente, portanto já com outros formatos, mas de facto sim, ainda temos em Portugal, só que estamos sobretudo localizados, e foi onde desde cedo nos instalamos, Concretamente como seminário menor, portanto ainda numa idade muito precoce, não assim com toda a envergadura que a palavra seminário poderia quer dizer, portanto gente já mais consciente, o que se, como vemos nas dioceses, como em períodos mais já juvenis, mais crescidos, mas desde até de uma idade mais, ainda diríamos assim, se calhar mais inocente, sétimo ano, antigamente até íamos até ao quinto, portanto ao primeiro ano de estudos depois da primária, com o tempo agora sim, mais relacionado sobretudo com o secundário, também tem a ver com as alterações do crescimento, da pedagogia, e inclusivamente era feito mesmo em contexto interno, portanto com aulas internas, e de facto foi uma experiência maravilhosa, quer pela relação estabelecida entre professores, os sacerdotes que acompanhavam, o sentido de formação estritamente enraizada em valores humanos, por causa desta visão humanizadora também do cristianismo, e acaba por ser esse o modo de operar sempre que é possível nos vários países do mundo. Obviamente que a Europa Central já tem um outro contexto, de facto lá já o acompanhamento juvenil é feito de outra maneira, também porque a Europa, no contexto da nossa congregação, foi um grande lugar onde estas vocações foram muito orientadas para a criação de espaços de missão, e por isso a nossa expansão pelo mundo inteiro acabou por ter origem aí. Portanto, o envio de imensa gente no potencial das suas capacidades, portanto, até mesmo em períodos muito recentes da formação, portanto, logo quase até após serem ordenados, eram enviados para estes lugares de missão, e, portanto, estamos em vários países da África, da América Latina, também da América do Norte, sobretudo até junto de populações como os índios, sobretudo na América do Norte isto acaba por ser muito próximo, no Brasil, nas zonas da floresta, da Amazónia, também junto às grandes cidades, onde há gente muito desfavorecida, e depois no contexto do Oriente, onde de facto até estamos a chegar com um renovado impulso, sobretudo nos últimos 10, 20 anos, e portanto acabamos por estar presentes em uns 4 continentes, e sim, com essa marca de formação juvenil muito presente, e que acaba por ser também um dos centros que dá frutos, ou seja, esse acompanhamento tem acabado por dar frutos, e tem-se visto isso no número de membros que somos, à volta de 2.200 pelo mundo inteiro, frades de unianos, muitos também em período ainda de formação, concretamente nos países com mais pujança de jovens, obviamente, né? A demografia acaba por estar também a favorecer ou a manifestar o estado da sociedade em geral, onde também nos inserimos, e portanto temos exatamente os mesmos problemas das igrejas onde nos inserimos e da sociedade onde estamos. Em Coimbra tiveram um seminário ainda tem? Na verdade, a casa já não tem essa função de formação especificamente desta juventude no período secundário, porque isso, por causa de razões também pedagógicas, foi transferido outra vez para os lugares de origem, para os dois seminários que porque Coimbra apresentava-se como uma espécie de ponto intermédio, e do primeiro, de uma maior desinstalação dos candidatos e daqueles que se promoviam a formação, para estarem também muito mais em contexto, uma vez que Coimbra não era a residência de origem deles, a região de Coimbra, com algumas exceções, eram sobretudo do Porto e da Madeira, isto causava uma primeira fase de exigência também, de seriedade interior, de desejo de crescimento, de aceitar um novo desafio, mas atualmente, de facto, isto torna-se muito mais difícil também, por causa das relações, como estava a dizer, demográficas e do estado das nossas famílias, de facto, com filhos. Muita gente com filhos únicos ou com poucos filhos, de facto, torna difícil aos pais verem-se assim apartados, e mesmo para os próprios. E, portanto, acompanhando isto, esta situação dos tempos, ter um seminário em Coimbra tornou-se desnecessário, de alguma maneira. E, portanto, quem está na formação, efetivamente, continua no contexto onde entra, seja na Madeira, seja no Porto, onde, de facto, as nossas casas continuam a funcionar com essa missão. Obviamente, se vamos falar de números, o estado é diferente e tem a ver também com esta nossa situação social, menos gente, menos juventude, e portanto também os números mostram isso. De facto, algumas dezenas, vá lá, que acompanhamos ainda atualmente, talvez 3 dezenas nestes 2 lugares, mais alguns que são já mais velhos e que também ainda estão em período de acompanhamento, já em contexto universitário, também lá no Porto, numa outra casa. Alguns até já em formação de teologia, outros terminando os seus cursos. Quando, há pouco falou na Madeira, a congregação chegou primeiro à Madeira do que deu com o continente, não é? A nossa casa-mãe. Exatamente por causa da relação deste bispo de Moçambique que nos acolheu, na altura metropolita de Maputo, de Lourenço Marques, ainda assim chamado na altura, que era da Madeira, precisamente. E sabia que na Madeira, para além do potencial da Igreja, a nível de suscitar de vocações, também faltava, se calhar, a presença mais evidente de uma congregação com este carisma também missionário ad gentes, portanto, da partida. E acabou por ser o preenchimento de uma lacuna. E o nosso sucesso, de alguma maneira, se podemos dizer assim, em Portugal, o nosso rápido crescimento, em cerca de 60 anos, chegámos aos 100 membros, deveu-se a esta aposta na Madeira e depois no Porto, onde, de facto, na Madeira, precisamente, somos conhecidos pelos padres missionários, embora não sejamos uma congregação estritamente missionária, exatamente por causa deste carisma que, desde cedo, esteve presente. Muitos foram de Portugal, concretamente da Madeira, os que partiram para colaborar com os italianos em Moçambique, na Zambésia, onde estamos muito presentes. E, eventualmente, claro, também a propósito da história de Moçambique, da guerra, dos períodos de guerra, acabou por... Estamos agora num período diferente e a relação com Moçambique acabou por se tornar uma independente, digamos assim, portanto, não dependente da... Nem da Itália nem de Portugal, e acabámos por partir também para outros lugares de missão, Madagascar e mais atualmente Angola, juntamente com missões internacionais, portanto dependente de várias províncias, que é o nome que nós damos à estrutura local da congregação. Portanto, em Portugal somos de facto uma província da congregação e, portanto, temos alguma autonomia com órgãos próprios de governo, de meditação sobre o que devemos fazer, concretamente em Portugal, sempre em colaboração com estas novos lugares que criamos da nossa presença, quando estão ainda muito embrionários, claro. Pobrezinho que ele estava tão sozinho e maltratado, esquisito e macilento. Procurei uma abertura para ver o que tinha dentro, estando foi minha surpresa com o teor do pensamento. Pois não era apenas um, eram 1.000.000.000 e pico. Quase me deu um fanico. Eram tanto 5 otáveis enrolados no sol. Ai que grande embrulhada. Curiosa decidi carregá-lo para casa, inconsciente da jornada. Não era lá muito grande, mas era muito pesado, que aos poucos fui percebendo porque fora abandonado. Que esforço tão tremendo, não fosse eu firme no fito, dava o dito por não dito. Ficando sobre o olho carregado, pois não tinham todos eles um motivo delicado. Mirei os dois para frente e de frente para trás, abre no Satanás. E se acaso perguntais o porquê de tal assombro, não me faço derrubada de dizer-vos neste instante que tinham os pensamentos para me pôr em transtornada. As maletas deste mundo inumeráveis, uma a uma, guerras e barbaridades, medo, fome, tudo em suma. Isto é onde eu me fui meter. A vir, vamos ver. pratos, estômagos inchados, morrem ao segundo. Do peso do pensamento, entro tudo cá para dentro, mas cadê que a recompensa? Na miséria em que penavam, sem rumo, sem futuro. Um grosso nó na garganta, uma estranha inquietação e sintomas de doença. Fica a fonte carregada, fica a alma maltratada e apetece num tormento. Fazer aquilo que vi, só por certo não vivi, tal arrasa esquecimento. Mas não sei neste mistério que tenho, tenho que me vá ouvindo. Vou agora enquanto posso levá-lo para onde vou indo. E navego o pensamento no mar turvo da razão. Se eu batelo esta canção. Se eu batelo esta canção. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Boa Nova em 100.2 ou através da radiobonova.com ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Conversamos com o Sr. Padre Eduardo Pereira, da Congregação dos de Unianos, Sacerdotes do Coração de Jesus. Este sacerdote esteve em Oliveira do Hospital com cerca de 50 jovens da Missão País, a quem prestou assistência espiritual. Por esse motivo, aproveitamos esta oportunidade para falar de si e da sua congregação. Padre Eduardo, entramos na parte final do nosso programa, já temos até muito pouco tempo. Eu sei que a vossa congregação tem um sistema de missas perpétuas. Não sei se é só para falecidos, também é se é para vivos. Gostava que nos falasse também disso. Muito bem. Isso também com o facto de sermos uma congregação onde a maioria dos membros são sacerdotes, nós celebramos a Eucaristia diária. É também uma das formas da nossa espiritualidade, a adoração, a Eucaristia. Somos, de facto, uma congregação eucarística. Porque consideramos que é aqui que se revela esta bondade absoluta de Deus e este seu sentido de construção. Portanto, estão ali os sinais do nosso verdadeiro modo de ser, do que deveria ser a nossa ação, a dádiva, a partilha, a entrega. De facto, uma das formas, quer de ajudar, quer de nós ajudarmos, é celebrando esta Eucaristia e das pessoas nos partilharem as suas intenções. Portanto, porquê chamar missas perpétuas a esta forma de Eucaristia diária que realizamos? Porque enquanto houver sacerdotes de Coração de Jesus, esta Eucaristia será celebrada por todos aqueles que se associam a nós, em nome de todos aqueles que se associam a nós e que contribuem, porque de facto vivemos de doações, e esta é uma das formas de contribuir, concretamente, partilhando as intenções das pessoas, não só dos falecidos, efetivamente, mas também dos vivos. Portanto, partilhando o nome, concretamente, onde reunimos num grande conjunto de pessoas por quem já, desde tempos imemoriais, rezamos, e que continuamente vai crescendo este número de pessoas, quase como uma verdadeira família, a nossa família, a família daqueles que colaboram connosco, porque de facto também é assim que conseguimos agir e continuar a viver e a sobreviver nas nossas comunidades, sobretudo até em contextos de maior pobreza, onde de facto não há forma de financiar, não é? Nem projetos, nem a ação caritativa, nem a nossa própria subsistência. E, portanto, esta é uma das formas de claramente ajudar, não só com a oração, que de facto é a verdadeira relação que aqui se cria, uma relação de partilha de intenção, de oração, quer com a nossa, especificamente com a nossa Eucaristia, mas também porque essas pessoas vão continuar unidas, porque sabem que está a ser celebrado todos os dias e pode ser, deveria, isso era essa a nossa intenção, que fosse um momento de contacto, de união espiritual através de Deus, através da Eucaristia, que de facto tem esse efeito de união, mesmo para quem não está presente fisicamente. E daí esse nome perpétuo, que dá um sentido de universalidade, de infinito, sem limites de tempo, sem limites de espaço, de estarem as pessoas presentes. E que acaba por ser também uma das nossas fontes de subsistência, porque de facto vivemos assim, da dádiva e da boa vontade de muitos, muitos, muitos ao qual normalmente tentamos corresponder também por carta, por estar atentos também às necessidades que eles nos apresentam, aos pedidos que pedem, que efetuam junto de nós, claro. Creio que é uma coisa muito boa. Aliás, eu estou inscrito também numa outra congregação, ainda como vivo, e tenho inscrito muitas pessoas já depois de falecidas, e este sistema de facto das missas perpétuas acho que é muito mais interessante do que as outras, porque estas é constantemente. E penso que por uma verba bem pequena. Um donativo, no fundo. Não? Pois, um donativo, creio que são 10 euros, não é? Sim, o indicativo até para nós, normalmente dizemos 5, porque efetivamente, até para distinguir do estipêndio e para ajudar às vezes as pessoas, pois, mas eu nem sei o que dar, se é bom, se é o que devo. Efetivamente não é dever, é completamente indicativo. E normalmente damos apenas um valor assim, que corresponde a metade até do outro, exatamente para fazer alguma distinção, para também não ajudar a confundir, de longe querermos fazer isso. E até porque, efetivamente, as intenções nem sequer são pronunciadas, que às vezes é aquilo que as pessoas às vezes pensam que tem algum conteúdo quando dão aquela oferta, o estipêndio ao sacerdote, e lhe pedem precisamente para celebrar por aquela intenção, e às vezes até desejam que sejam só aquela. Efetivamente, não é o caso. Aqui é entrar numa grande família de intenções pessoais, de pessoas que já faleceram, de outras que estão vivas. E, portanto, substancialmente diferente. E por isso é que também há assim uma boa diferença. Não? Padre, estamos mesmo a chegar ao fim. Eu só queria que, para os nossos ouvintes, que dissesse como é que as pessoas podem inscrever nestas missas perpétuas. É muito simples. É através também do nosso contacto, por exemplo, em Coimbra, mas através de qualquer uma das nossas casas, se for esse o caso. Estamos presentes no Porto, em Lisboa, em Coimbra, em Aveiro, no Algarve, em Vila Real de Santo António. Depois, claro, na Madeira, nos Açores. Portanto, em todos estes lugares, de facto, podemos chegar a um contacto das nossas casas. Nós temos um sítio online, na internet, deonianos.pt ou .org, e que lá tem todos os dados de das nossas presenças, das nossas moradas, e que acaba por ser, se calhar, talvez a forma melhor de nos contactar, através de uma carta, de um e-mail, quando é esse o caso, de um telefonema. Padre, isto tanto tempo está no fim, não podemos continuar. Eu gostava de continuar esta conversa consigo, talvez um dia em Coimbra possamos continuar esta conversa, porque ficou muito longe, enfim, do que eu tinha em mente, mas pronto, tudo bem. Olha, agradeço por ter estado aqui connosco. Muito. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo. Até 2 dias, à mesma hora, se Deus quiser.